tem ditado que é a pura verdade. Vão-se os deuses e ficam os anéis. Vai o pensador, mas ficam suas ideias. Foi o cantador, mas ficou o seu canto. Yeah.